estou sentindo falta do seu beijo bom. No café da manhã, das roupas pela casa, a cama bagunçada. Ai, meu Deus, era o que menos importava. Tá sendo bem pior sem ter você aqui. Hoje completa a terceira noite sem dormir. Eu reclamei demais, não aceitei teu jeito. É que diria, eu sinto falta até dos teus efeitos. Dos teus efeitos. Tô implorando pro vento trazer o teu cheiro. Já tá acabando no travesseiro. Parece um pesadelo. Essa cama de casal não era pra solteiro. Então diz o que faz pra te ter de volta. Você era completa, agora é só metade. Com você era completa, agora é só metade. Êxtase. Portal do Arrocha. Tá sendo bem pior sem ter você aqui. Hoje completa a terceira noite sem dormir. Eu reclamei demais, não aceitei teu jeito. Ai, quem diria, eu sinto falta até dos seus defeitos. Dos seus defeitos. Tô implorando pro vento trazer o teu cheiro. Já tá acabando no travesseiro. Parece um pesadelo. Essa cama de casal. Então diz o que faz pra te ter de volta. O tempo não passa, sigo contando as horas. Oh, saudade. Tô implorando pro vento trazer o teu cheiro. Já tá acabando no travesseiro. Parece um pesadelo. Essa cama de casal não era pra solteiro. Então diz o que faz. Você era completa, agora é só metade. Com você era completa, agora é só metade.